ça. Si on est mis en schéma, podem me prender, podem me odiar, podem me deter, podem criticar, podem me bater. Mas neguinho, o que? Eu nunca vou morrer. Meu espírito de luta vai daqui pra incomodar. Você precisa entender que a vida não é corpo, é alma. Parceiro, sou brasileiro, guerreiro, ultrapassando as barreiras do navio negreiro. Bola pra frente, vou fazer o code pra cá. Esse povo é diferente, só precisa deixar de ideia fraca. Remo contra o vento, contra o tempo. Mistura de força, sofrimento, amor, talento. Vai vendo, agora chibatada é com a polícia. Milícia, segurança de artista. Passo pela revista, cuidado onde cê pisa. Cansei de tanta injustiça, cansei da palavra derrota. Agora eu quero ouvir conquista. A vida parece uma roda gigante desligada. Quem tá em cima, porra, não muda nada. Então vamos ligar, não só pra gente subir, mas pro mundo girar. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz. Batalhas que serviam nossos ancestrais se refletem no que vemos nos dias atuais. Nosso povo lutando, querendo sempre algo mais, correndo atrás, sempre em busca da paz. E dorme tarde, acorda cedo, isso todo dia. Mesmo com os problemas, ainda sorrimos pra vida. Trabalha e dá o duro no batente. É o povo brasileiro, um povo diferente. Mesmo com os problemas, anda sorridente. Mas se for preciso, tiramos até o presidente. As chibatadas recebidas o deixar alienados. Estudar, ler um livro, deixamos de lado. E não nos importamos com quem está no Senado. Povo brasileiro, povo sofredor. Assim como eu sou, as chibatadas já acabaram, mas ainda sinto a dor. Chibatada dos trocos ainda são refletida nos manos que passam fome, então na vida sofrida. No caminho errado, buscando um atalho, procurando a solução. A caminho do buraco, é o país do carnaval, o país da copa. Todos choram junto quando vem a derrota. E é uma pena, irmão, e gera revolta quando achamos normal. Um irmão lá na cova, um irmão lá na cova. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz. Vou acabar com as chibatadas entre nós. Vou conquistar o mundo com a minha voz.